2017. Eu dou skin, não vende na candy shop do 50 cents. Cada foto sorrindo, atira, ela tá armada até os dentes. Quero ser seu super herói sempre que eu tiver no mic. Quando me encontrar no Tinder, quero ser seu super like. Ando plantando bananeira, deve ser minha sina eterna, porque ela vive dizendo coisas que me quebram as pernas. Tá rolando uma magia entre eu e a safada, que é firmezona de dia, mas a noite é safada. Eu nem reclamo, vixe, ela tem dois colchão, parece um beliche. Eu só queria uma máquina do tempo e pronto. Não sei se pra voltar pra última vez que eu te vi, ou pra pular pro nosso próximo encontro. Cabelo Nimbus, cabeça nas nuvens, e yellow submarine, mergulho em mim. Assim vivo o perigo, fim. Resgatou outra princesa vivendo o mundo. De noite é mais que um jeito especial. Tipo cada rolê é sequência de botão. Tipo especial, chegue devagar, deixe se levar, deixe se lavar. Se chuva for amar, deixe se amar. Amores terrenos jogados em vaso. Alguns partidos, outros quebrados. Floresça. A maré tem segurança, por isso ninguém me peita. Pode até nos ferir, mas se esforce pra que estanque. Ela veste minha camisa e gosta de me ver sem peita. Mostro as balas na agulha enquanto sobe no meu tanque. Eu sou chave e sempre deposito no seu cofre. Ela é minha melhor estrofe, meu docinho de trufa. Sou inteiro uma família, e já que você é rosa, que esse amor regue sementes pra morarmos numa estufa. E eu que andava tão vazio, recebi um abastecimento. Tô construindo um futuro até que me falte cimento. Sou o rei do seu mundinho na melhor pátria. Ela é mistura de Cléo Pires com Cleópatra. 10 graus Curitiba, ouvindo Netflix do Gé. Se for pra dar briga, já sabe, minha cama é o dojo. Hoje é dia em que em ti eu me alojo. Quero encher seu peito sem precisar de bojo. E eu escrevi linhas sobre seus traços nas curvas do seu corpo, onde eu faço drift. Jogou seu charme em mim, me enfeitiçou. Logo eu que sou treinado em Summoner's Rift. Cê tem ciência que te estudei mesmo sem apostila, ou como no nosso calor humano o suor destila. Amei o jeito que você desfila, e vi que pra ficar contigo o povo fez fila. E eu dei sorte em ser preferência, já que nossa conexão não tem interferência. Nossas tretas mais simples que tetris. Me encaixo, deixo ego de lado, aceito, fica por baixo e sigo em alta frequência. Eu contigo, nega, passo noites em claro. Nenhum momento em branco, e isso fica claro. Quando cê pega o busão pra ir embora, eu te olho tanto, pensando como eu queria ser aquele banco.